Como é que começou o namoro? Teve alguma coisa que te atraiu nela ou nele? Obrigado, meu amor. Fazem 26 anos, né? Não tinha chocolate naquela época. Então, o irmão perguntando aqui, né? Ela tinha restaurante, tinha mais que chocolate, tinha carnes boas, tinha. Mas depois venderam o restaurante no primeiro mês de namoro. Então não casei por causa do restaurante, está? É óbvio, né? Mas alguma coisa nos atraiu na outra pessoa. É assim? Talvez a gente nem sabia explicar tudo. O que, que nos atraiu na outra pessoa? Mas alguma coisa em especial, um sentimento, um jeito, uma maneira de sorrir, uma maneira de olhar, cabelo, bom, tantas coisas, olhos. Alguma coisa nos atraiu na pessoa que nós passamos a amar. E começa, naquele primeiro tempo em especial, começa uma paixão poderosa. Você fez alguma loucura para poder visitar a namorada, ou enfrentou alguma situação muito difícil. Talvez a mais difícil foi enfrentar o sogro, né? Bom, eu não precisei enfrentar o sogro, porque a Tânia não tinha mais o pai na época, mas enfrentei a sogra, né? E foi tranquilo. Você passou pelo sogro também? Passou? Que bom! É algo que te faz tremer diante daquele homem que parece assim um super-homem do teu outro lado. Há pouco passou o super-homem aqui, não sei se vocês viram. Alguém viu o super-homem aqui no culto? Tinha uma criança com capinha de super-homem. Eu achei bonitinho, viu? Quem é o pai daquela criança e a mãe? Quem são? Olha aí, ó. Tava de super-homem. Olha aí, ó. Que vontade de ser super. Mas Deus nos chama para ser pessoas fortes, grandes, no reino dele. Tá? Alguma coisa nos atrai. E tem coisas da atração que são inexplicáveis. Eu acho que tem coisa da química. Eu já falei isso alguma vez, eu não sei explicar, eu só acho. Talvez tenha alguns químicos aqui, e também você não sabe explicar, porque ali não dá para testar em laboratório, mas é algo aqui de dentro. Uma paixão que você deu um presente que quase não poderia dar, você enfrentou uma situação dificílima por causa da namorada, por causa do namorado. Você de repente teve que enfrentar a opinião dos teus amigos, das tuas amigas, porque às vezes quando começa um namoro, tem assim amigas, amigos que ficam com ciúmes, sabiam? Porque você antes vivia muito tempo com eles e agora você não vive mais muito tempo com eles, você vive mais tempo com a pessoa que você passou a amar. E dá ciúme nos outros lados, mas você enfrentou isso por causa do amor e da paixão. Vamos para a Bíblia? Vamos lá, capítulo 22 de Mateus. Mateus, capítulo 22. Tem uma palavra que eu quero falar um pouco com vocês, porque eu sei que depois dessa palavra e durante ela, Deus vai estar colocando coisas nos nossos corações. Mateus, capítulo 22, versículo 36 e 37. Diz ali 22:36, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E numa outra parte da Bíblia ainda diz, de toda a tua força. Vamos ler juntos só o 37, onde começa em amarás, vamos lá? Amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amém? Você casaria com uma pessoa que tem dúvida se te ama? Pode dizer a verdade. Você casaria faltando uma semana para o casamento e você pergunta para a noiva, tu me amas? Ou para o noivo, tu me amas? Tem algum negócio aí. Tu me amas e a outra pessoa dissesse, tem alguma dúvida, sabe aquela, Quando tu aperta um pouquinho aqui, dá um sonzinho e quem sabe um tom meio amarelado. Você casaria ou não? Faltando uma semana, tudo pronto. Talvez você casaria por causa da opinião dos outros. O que os outros vão pensar se eu terminar uma semana antes do casamento? Mas você não casaria por convicção no seu coração. Você está numa situação dificílima. Pois eu quero te dizer que as pessoas bem-sucedidas na vida, em tudo, seja em casamento, seja em profissão, seja no que for, são pessoas que se atiraram de cabeça naquilo que fazem. Uma vez uma pessoa conhecida minha foi demitida do seu trabalho. O patrão chegou no final do ano, era uma avaliação geral dos funcionários. E o patrão perguntou assim: você fez o melhor que você podia pela empresa? E essa pessoa disse: não, eu não fiz o melhor, fiz algumas coisas mais ou menos. Você ficaria com esse empregado que não se dedicou pela empresa? Bom, se você quer, pode ficar, é um mau funcionário. Mas o patrão dele resolveu demiti-lo e ele perdeu o trabalho. Por quê? Não estava com o coração ali. Aquilo que fizemos, mais importante que estar com a cabeça, é estar com o coração. Pode ver a vida com Deus, olha o grande mandamento da Escritura. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Tudo, tudo, tudo tem que ser para Deus o teu coração. Estou falando agora de coisas espirituais, de um relacionamento espiritual. É claro que quando se fala em amar esposo, esposa, você ama de todo o coração também. Mas tem que ter sentimento, tem que ter alma. Quando a gente às vezes olha um jogo de futebol, quem gosta aí de futebol, e você está ali torcendo nessas finais que aconteceram aí, e o jogador está ali passeando em campo, e a coisa pegando fogo, e ele não está nem interessado, o que é que a gente diz? Mas como é que esse homem está no time? Você está ali na torcida, seja na frente da televisão, seja na frente, lá no estádio, você está com o coração ali, vibrando, cada momento teu sangue está pulsando. E aquele homem lá que ganha milhões para jogar futebol, está passeando em campo. Ele não está com o coração naquele momento. Precisamos estar com o coração em tudo que fazemos. E aqui o Senhor disse: se tu quer te relacionar com Deus, tem que botar coração, tem que botar alma, tem que botar inteligência, tem que botar entendimento, tem que botar tudo. Os pastores aqui da nossa igreja são testemunhas. Seguido eu pergunto para eles: vocês estão se atualizando? Não pergunto, Vini. Vocês estão comprando livros novos? Vocês estão buscando conhecimentos novos na nossa área? E se eles começam a não buscar, eles ficam para trás. Eu estou no ministério há 22, 23 anos. Não teve um ano que eu não me aperfeiçoei. Ou vocês acham que a minha área não precisa aperfeiçoamento? Todas as áreas precisam. Não teve um ano que eu não busquei algo mais para a minha vida para poder abençoar a igreja do Senhor, abençoar os irmãos. Não tem um momento que eu não me dedico mais, mais, mais. Porque eu quero fazer de tudo com o coração em Deus e para abençoar a irmandade da igreja. O Senhor está falando aqui que o grande mandamento é se atirar de cabeça, é ser todo dele. Eu vejo na igreja pessoas que crescem e pessoas que não crescem. E estão aqui entre nós. Se você é uma pessoa de pouco compromisso com Deus e consequentemente com a sua igreja, você vai ser um cristão mediano. Cristãos medianos levam vidas medianas. Quem leva a vida mediana nunca vai ser grande no reino de Deus. E o Senhor nos chama para ser mais, mais, mais. Se a pessoa não tem compromissos com Deus, ela não cresce. Passam 20, 30, 40, 50 anos na igreja e vão apenas limpar a cadeira, porque ainda limpa sentado, né? Nem é com o paninho na mão, é apenas limpar a cadeira porque senta nela. O que Deus espera de nós é uma paixão. No casamento, nós sabemos que tem momentos de paixão. Não é todos os dias apaixonados. Quem é casado sabe disso. Mas um casamento precisa de paixão. Ele tem amor. Amor é aquele lado de sacrificar pelo outro, de fazer o bem para o outro. Mas tem aquele outro lado apaixonado, que diz, eu não posso passar um dia sem te ver. Claro que pode, mas quando tu está apaixonado, tu diz que não pode. Sabia? Claro que pode. O irmão Eduardo fez uma viagem esses dias aí, e ele deu um testemunho hoje de manhã, né? Passou 6, 7 dias fora. E ele descobriu que ele amava mais a família dele, né? E a Maristela parece que gostou muito da viagem. Ela não foi na viagem, mas gostou da viagem. Porque acho que ele veio apaixonadíssimo, né? Veio apaixonado. Lá ele estava assim como meio, não sei que, acabrunhado. Estava meio desiludido da vida, nesse lado familiar, tá? Nesse lado familiar. E voltou todo apaixonado. Às vezes, uns dias de ausência faz bem para a gente, sabia? Os filhos, às vezes, saem uns dias de casa para alguma coisa, e quando voltam, eles valorizam muito mais o pai e a mãe. O casal, quando está longe, às vezes, um do outro, alguns dias, quando eles voltam a se encontrar, ah, é só love, né? É só amor. Isso faz parte. Mas a vida do casal não é todos os dias paixão, paixão, paixão, fogo, fogo, fogo. Não é. Mas quando é, que coisa boa. Quem pode dizer que coisa boa quando tem paixão? Então diz para os que estão aí do teu lado, pode dizer que coisa boa, paixão. É bom paixão? É, tem uns aí que me fizeram assim. Arruma um namorado e tu vai ver como é bom. Arruma a namorada, depois casa cada vez melhor. Mas o Senhor está dizendo que esse relacionamento com Deus implica em paixão. O título da palavra de hoje é: o que levou eles a fazerem isto? O que levou Abraão a deixar a sua terra, lá 2000 anos antes de Cristo, portanto há 4000 anos atrás, deixar uma cidade extremamente próspera? Essa cidade existe até hoje, é Ur dos Caldeus, lá no Iraque. 4000 anos atrás, aquele homem saiu de lá, caminhou pelo deserto 1300 quilômetros, e foi para um lugar que Deus disse, eu vou dar isso aqui para ti. Era um lugar de pouca cultura. O que levou ele a deixar a sua casa, deixar pai, deixar mãe, deixar parentes, deixou tudo? Só pode ser que ele teve um encontro poderoso com Deus lá em Ur, e disse, Deus, vale a pena largar tudo por causa de ti. Que paixão é essa? Vocês já viram quando um jovem conhece uma jovem ou vice-versa? Às vezes ela mora lá do outro lado do mundo e a pessoa pega e pega um avião e vai lá e paga caro, mas aquela paixão e aquele amor supera tudo, vale a pena. Talvez alguns de vocês já viajaram, já deram presentes para a pessoa amada e a pessoa amada disse, mas por que tu fez isso? Custou muito caro. Para quem está dando não custou caro, não. Porque a paixão, ela supera valores. O amor supera valores monetários. E aqui esta palavra vai nos mostrando o que leva o Abraão a estar disposto a sacrificar o filho dele, o Isaac. É porque ele tinha algo por Deus que era maior que o filho. O que ele tinha por Deus era maior que as propriedades que ficaram para trás. O que tinha por Deus era maior que o pai, que a mãe, que tudo para trás. E ele tinha uma paixão pelo Senhor. O que levou Abraão a fazer isso? Talvez a gente já leu essa história centenas ou dezenas de vezes. Mas faça essa pergunta. O que levou você a sair de casa hoje de noite? O que levou você há um tempo atrás a entregar sua vida para Jesus, ou recentemente, e está disposto a enfrentar o mundo inteiro, e a enfrentar críticas, e a enfrentar oposição, e a enfrentar deboche de alguma pessoa conhecida, de um colega de trabalho, ou de repente alguns de nós até perdemos algumas coisas, porque amamos o Senhor? O que levou você a fazer isso? Sabe o que foi? Foi amor e foi paixão pelo Senhor. Se você não dá passos que mostrem para Deus que você o ama, então não o amamos ainda. O amor implica em coisas fortes, às vezes até em coisas extravagantes. O amor implica nisso. Tem um momento que Jesus estava entrando na cidade de Jerusalém, e as pessoas e até as crianças começaram a aplaudir Jesus e receberam a ele como se fosse um grande rei. E as pessoas tiraram os seus casacos, suas blusas, e botaram no chão. E alguns cortaram galhos de palmeiras e puseram no chão. E as pessoas dizem: bendito, bendito o rei que vem em nome do Senhor, bendito o Messias. Aquelas pessoas começaram a receber Jesus como se recebiam os reis na antiguidade. O que fez aquelas pessoas receberem Jesus assim? Diz ali na Bíblia, quase toda a multidão, não toda, quase toda. Teve gente que fez isso aqui, tirou o seu casaco, botou no chão, passa por cima, Senhor. Mas alguns ficaram só olhando. Quem sabe naquele olhar até uma crítica, o que esses aí estão fazendo? O que eles estão fazendo pelo Senhor? Que bobagem é essa? Vocês lembram quando Davi chegou em Jerusalém trazendo a arca de Deus, que estava abandonada lá num canto de Israel, que o rei Saul teve 40 anos governando, não deu nem bola para a arca, e de repente quando Davi começa a governar, o primeiro ato foi buscar a arca, e ele entrou em Jerusalém pulando, saltando, e a esposa dele abriu a janela e olhou, e lá no interior do coração dela, ela desprezou o marido. Quando ele chegou em casa, ela disse: que vergonha, tu é o rei de Israel, que papelão, pulando, dançando lá na frente da arca, o que é isso? Até a Bíblia diz que as roupas dele levantavam muito, eles tinham um roupão assim por cima, né? Deve ter aparecido alguma roupa mais de baixo, como diz lá na minha cidade, roupa baixeira. Não diz em alguns lugares? Deve ter aparecido a roupa baixeira. E a mulher dele disse, criticou ele. Ela não entendeu que aquele era um momento que o Davi estava apaixonado pelo Senhor. Ela não entendeu porque ela não estava apaixonada. Ela não tinha esse coração em Deus, mas ele tinha. Por que que eles fizeram isso? Por que que um rei se expõe quase, vamos dizer, ao ridículo? Por quê? Porque ele amava, ele tinha uma paixão por Deus. Eu ouvi há um tempo atrás, o Davi deixou material para construir o templo lá em Jerusalém, e o filho dele construiu, o Salomão construiu. Seria alguma coisa assim, mais ou menos 150 milhões de dólares o valor do templo. Era puro ouro, marfim, coisas, tudo do bom e do melhor que tinha no mundo. O que leva um homem a entregar uma fortuna para Deus? Sabe o que leva um homem a fazer isso? Paixão pelo Senhor. Você pode mostrar que ama a Deus também, é claro, com o seu coração em primeiro lugar. Mas também você pode amar a Deus mostrando que o que você tem é dele. Tomara que Deus nos faça todos nós ricos, financeiramente ricos. Mas, agora tem um mas, você pode pedir para ficar rico, mas para abençoar a obra de Deus e não guardar tudo para ti. Não é pecado ser rico. Nós lemos ali na introdução, o jovem rico tinha muitas propriedades. E quando Jesus chamou ele para ser um homem de Deus, Jesus testou ele. Ele saiu triste, acabrunhado, porque ele estava preso nas suas riquezas. Você vai saber se ama Deus, se Deus te pedir algo e você dá para ele. Aí você vai saber se ama ele. De repente algum de nós tem uma coisa que gosta muito. Pode ser que alguém das irmãs aí tenha um vestido caríssimo, lindo. Outro dia eu citei isso, né? E se Deus te diz no teu interior, Deus fala contigo, dá isso para a irmã tal. Ah, não, Senhor. Então você está apegado a esse bem. Ou imagina que Deus te peça para você dar o seu carro. Ah, não, Senhor. Irmãos, Deus quer nos fazer crescer em número, mas primeiro Deus quer nos fazer crescer aqui dentro. E aí nós vamos sendo conhecidos dos outros. Os outros vão ver que nós não estamos presos a nada, só a Deus. Porque quando chegar o dia final da nossa vida, aí a coisa começa a apertar, ou nos últimos dias, percebe se alguém está morrendo. E de repente a gente diz, Senhor, eu dou tudo por mais alguns dias de vida. Uma das rainhas da Inglaterra, uma das Elizabeths do passado, ela estava à beira da morte e chamou os médicos e disse para eles, eu dou toda a minha fortuna, eu dou todo o meu reino para viver mais alguns dias. E não viveu. Vamos dar as nossas coisas só para ganhar uns dias a mais de vida? Se isso pudesse, talvez muitos dariam. Mas eu quero te incentivar a mostrar amor pelo Senhor, a mostrar amor pelos irmãos. Também dizendo, Senhor, a minha casa está à disposição do Senhor e dos irmãos. Jesus seguidamente ia na casa de Lázaro. Toda vez que Jesus viajou a Jerusalém, da Galiléia a Jerusalém, dá 100 quilômetros, ele se hospedava na casa de Lázaro, Marta e Maria. Por que ele se hospedava lá? Porque com certeza aqueles três irmãos disseram, Jesus, toda vez que vieres a Jerusalém, fica aqui em casa. A nossa casa é para te servir. Isso mostra amor. Tem um grupo de mulheres na Bíblia que ajudaram a sustentar Jesus e os apóstolos. Está em Lucas capítulo 7. E aquelas mulheres botaram dinheiro, e dinheiro, eram mulheres ricas. Com certeza elas chamavam Jesus, nós queremos apoiar o teu ministério. Está aqui a oferta mensal. Isso mostrava o amor delas pelo Senhor. E não, dinheiro não é só isso que mostra amor. Não pense que eu estou falando, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de amor. Eu não estou falando de dar coisas, eu estou falando de amor, mas quem ama, dá. Você não gosta de dar coisa para os seus filhos? Os filhos gostam de dar coisa para os pais. Casais gostam de se presentear. Por quê? Porque tem o amor entre eles. Agora, se nós somos mesquinhos, seguramos tudo para nós mesmos, então, não é um sinal de amor. Por quê? Eles fizeram o que fizeram, Abraão fez o que fez. Essas pessoas, quando Jesus chegou em Jerusalém, tem um homem chamado Mateus aqui na Bíblia, esse que nós estamos falando dele. Ele estava trabalhando num lugar muito próspero, ele trabalhava na coletoria, que cobrava impostos, impostos, impostos, impostos. E um dia Jesus passou na frente da coletoria e disse, Mateus, me segue, seja meu discípulo. Aquele homem deixou tudo para trás. Escreveu, inclusive, o livro de Mateus que ficou para nós. Olha quanto o Senhor valorizou aquele homem. Aquele homem podia parar e fazer cálculos. Se eu seguir Jesus, eu vou perder isso, perder aquilo, perder aquilo. A paixão, escute o que eu vou dizer. A paixão não faz cálculos. Porque se você começa a calcular demais, você não dá passos de apaixonado. Até para com Deus. Até para com Deus. Quanto custa um buquê de rosa mandado fazer bem feitinho? De 24 rosas, aqueles grandões. Quanto custa mais ou menos, quem tem ideia aí? 100 reais? 100? Cento e poucos? 120, deste há pouco tempo um. 120. Se tu está apaixonado no dia 30 do mês, no dia 30 não tem mais muito dinheiro, né? Mas se tu está apaixonado, sabe o que que tu faz? Passa lá no dono da floricultura e você diz, te pago no dia 5. Mas me libera, eu preciso dar esse buquê para ela. Agora, se você fizer muito cálculo, você não dá. A paixão, geralmente se fala mal dela. Mas eu quero falar bem dela hoje. De nós uns com os outros e para com Deus também. Falar bem de um sentimento que é um sentimento fogoso, um sentimento forte. Que ele tem que ser também exercitado para com Deus. Levi, Mateus no caso, não fez muitos cálculos. Ele seguiu o Senhor. Tem uma viúva pobre ali na Bíblia, que um dia diz que Jesus estava no culto, e Jesus ficou aqui pertinho da caixa de oferta, e os discípulos chamou os 12, então eles eram 13 homens, ali só olhando, e as pessoas vinham e davam oferta, 50, 100, 200, 1000, vem uma vovozinha já caminhando, devagarinho, tira do bolso 2 moedas, vamos dizer, 2 moedas de 1 real, 2 reais na caixinha. Jesus chamou os discípulos mais para o lado e disse, vocês viram o que aquela vovozinha lá fez? Vimos. Talvez o Judas já disse assim, talvez agora, tá? Que velhinha miserável. Sabe o que que Jesus disse? Ela deu a maior oferta. Todo mundo ali deu 50, 100, 200 mil. Estava sobrando, podiam dar folgadamente. Ela deu o que ela ia comprar depois, ali um pastel e um refri ali na esquina. Ela deu tudo. O que leva uma pessoa, de novo, Jesus não olhou para as moedinhas, Jesus olhou para o coração daquela vovó. E aí Jesus disse, ela deu tudo, isso é amor. Isso é paixão que ela tinha pela obra de Deus. Eu podia citar muitos outros. Há uns dias atrás eu falei aqui de uma mulher que derramou um perfume caríssimo. Um perfume de 1 ano de serviço. Nós fizemos o cálculo, outro dia daria mais ou menos 12 mil reais. Outro dia eu olhei um perfume, até por curiosidade, e o valor era 290 reais. Opa, tá caro, né? Caro mesmo. Olhei aqui numa loja, não comprei, não tá. Não sei se tá acima, talvez a minha paixão não alcançou a tanto. Né? Tu já fiz cálculos, olha aí, ó. Viu? Bem, obrigado, irmão. Pois é, fiz cálculos. Eu sei que a gente às vezes tem que fazer cálculos, mas quando te pega naquele dia de paixão, tu passa por cima dos cálculos. Pois aquela mulher derramou um perfume caríssimo e de novo Judas criticou. O Senhor disse, ela fez uma boa ação. Aquela mulher, num sentido espiritual, tinha uma paixão por Jesus, pelo Salvador. E ela deu para ele o que tinha de melhor. Não deu para guardar, derramou sobre os pés dele. Isso tudo que eu estou te falando, amar a Deus de toda força, entendimento. Isso acontece no teu coração? Ou tem dias que tu está mais apaixonado pelo Senhor, tem dias que não está? Pode ser que seja assim. Mas eu quero te motivar a ter sentimentos. Se tiver que chorar diante de Deus, chore. Alguns de nós, acho que vem de uma cultura, ou na nossa sociedade, assim, que homem não chora, né? Tem mais ou menos um negócio aí que diz, isso é do diabo. Se tu está no meio de um louvor aí, Deus toca os teus sentimentos, chore. Se tu está no meio da pregação da palavra e Deus tocou o teu sentimento, chore. Pode chorar por alegria, pode chorar por arrependimento, pode chorar por muitos motivos, chore, não tem problema. Se tem vontade durante uma adoração te ajoelhar e adorar ajoelhado, faça isso. Ah, mas o que os outros vão pensar? Mas é tu e Deus. Não fique pensando, pode ser que Deus levou você a fazer isso, não levou o irmão do lado. O irmão do lado está ali, viajando no Senhor, aleluia, glória a Deus. É o jeito que Deus está tocando ele, deixa as coisas acontecer. Pode ser que outro irmão está sentadinho, quieto, mas lá dentro está um amor pelo Senhor que ninguém consegue olhar, mas ele está sentindo. Nunca pense, mas e os outros? Não, não, isso não funciona. Eu estou falando de paixão, mas agora, isso da nossa paixão para com Deus, e de Deus para conosco, existe paixão? O versículo mais conhecido da Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, o único gerado, né? Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, escute o que eu vou te dizer agora, até vou arrumar o microfone aqui. Deus é um apaixonado por pecadores. Deus amou de uma forma tal, que Deus disse, eu não abro mão desse homem, eu não abro mão desse menino que amanhã está fazendo 16 anos. Eu não abro, mas pastor, eu sou muito errado. Deus diz, eu não abro mão de ti. Quanto Deus pagou para ser apaixonado por nós? Quanto custou para Deus? Deus não fez cálculos. Deus deve ter dito, meu filho, Jesus, vai lá no mundo, ensina muitas coisas para eles, como se vive. Mas a tua missão principal não é ensinar. A tua missão principal é morrer. E o Senhor Jesus veio, porque o Pai o enviou e ele aceitou a missão mais dura que um homem podia aceitar. Deus não fez cálculos. A Bíblia diz que Deus amou o mundo inteiro, mas o mundo inteiro não o ama. Muitas vezes, quando amamos, não temos retorno. E nem por isso deixaremos de amar. Se amarmos pensando em retorno, não é esse o amor que Deus ensina. Nos relacionamentos humanos, geralmente a gente ama para ser amado. Mas esse não é o padrão de Deus. Deus entregou tudo. O amor de Deus custou-lhe tudo. Tem alguns hinos que nós cantamos, e eu fico pensando, será, Senhor, que eu estou disposto a fazer o que o hino está dizendo? Não sei. Talvez alguns hinos eu não estou bem pronto para cantar ainda. Quem sabe vocês também não, em alguns. Anos atrás nós cantávamos uns hinos, um que dizia assim, tudo entregarei, tudo deixarei. Quem lembra desse hino? Tudo entregarei. Lembra, Daniel? Tudo deixarei. E aí continuava, sim, como é que é? Jesus, consagro, tudo deixarei. Tudo, tudo, tudo. Eu não sei se nós estamos maduros para cantar hinos desse tipo. Mas tomara que Deus nos leve a uma paixão imortal. Que se tivermos entregar nossa vida por Ele, entregamos. Quanto mais você entrega, mais você ganha. No reino de Deus é assim. quanto mais tu abre mão de ti mesmo, te desgasta por Deus e pelos outros, mais você recebe. Você não faz isso para receber, mas Deus vai te abençoar. O grande mandamento que foi perguntado para o Senhor, e o Senhor respondeu: amarás o Senhor de todo o teu coração, toda a tua alma e todo o entendimento. E Deus nos amou assim. Com toda a força dele, com toda a sabedoria dele, com todo o conhecimento dele, com todos os sentimentos dele. Jesus, um dia estava entrando na cidade de Jerusalém, a última visita que ele fez à cidade, quando foi morto então. E a Bíblia diz que ele olhou a cidade de longe, ainda de fora da cidade. Ele estava no Monte das Oliveiras, a 2 quilômetros da cidade. E a Bíblia diz que Jesus chorou. Veio uma tristeza no coração do Senhor, ao ver a cidade que o estava rejeitando. Ele não chorou porque ele seria rejeitado. Ele chorou pelo futuro daquela cidade que seria destruída. Quando Jesus chegou uma vez, já tinha acontecido o sepultamento do amigo dele, Lázaro. A Bíblia diz igualmente que Jesus chorou. Jesus, um homem que amava com obras e amava com sentimentos. Jesus via os doentes, Jesus ficava tocado ao ver a miséria humana. Jesus via as pessoas que tinham cometido erros graves na vida. Jesus ficava quebrantado com aquilo. Aquela mulher que havia cometido adultério, Jesus ficou com a compaixão dela, não do pecado dela, mas dela, pobre mulher. E quando Jesus a perdoou, ela perguntou: mas tu não vai me condenar? E ele disse: não, não vou. Tão somente vai e não peques mais. O amor de Jesus pela pessoa, quer ela seja mais errada ou menos errada, o amor do Senhor é o mesmo por ela. O que levou pessoas a fazerem grandes coisas pelo Senhor? A paixão. Elas tinham uma experiência com Deus. Eu já tive muitas experiências com Deus ao longo da minha vida de cristão. Mas a minha primeira experiência com Deus, também lembro como se fosse agora. Foi em 1980. Fazem quantos anos? 29 anos. Lembro como se fosse agora, agora mesmo, o dia que o Senhor tocou a minha vida e eu entreguei a minha vida para Jesus. Lembro dos detalhes. Isso ninguém vai me tirar, porque foi Deus que botou aqui dentro. Você lembra do dia da sua conversão também? O dia que você se rendeu? Ninguém tira isso de ti. Ninguém. Ali foi gerado um amor. Ali nasceu algo de Deus dentro de ti, que ninguém tem capacidade de arrancar. Podem te matar, mas não sai aqui de dentro. Não sai. Quando você conheceu a sua namorada, hoje sua esposa, não é que tu lembra dos detalhes também? Ninguém tira isso de ti. Ninguém. Está lá dentro. Foi uma experiência. Uma experiência emocional que você teve com ela, com ele e com Deus. Uma experiência espiritual que ninguém tira de ti. Deixa esse fogo ir crescendo, acendendo dentro de ti. Você vai ver como é bom amar o Senhor. E como é bom ser amado pelo Senhor. Por que Jesus fez tudo isso também por nós? Por simplesmente nos amar. Até onde o teu amor vai pelo Senhor? Porque o do Senhor, até onde vai por nós, nós já sabemos. Nós já sabemos. O limite do amor de Deus não tinha mais como mostrar que nos amava, não ser entregando o filho dele. E nós, é nos entregando para ele. Feche os seus olhos por um momento. Fale com o Senhor. É possível que o nosso coração esteja atraído pelas coisas naturais dessa vida. Às vezes é por trabalho, às vezes é uma preocupação excessiva com finanças, ainda que isso faz parte da nossa vida, mas não pode ser um excesso. Talvez alguém de nós está muito envolvido com pessoas, e o teu coração foi atraído, ou às vezes para estudos. Se tu tem coragem de dizer para o Senhor, e vontade também, pode dizer: Senhor, inclina meu coração para ti, Senhor. Atrai o meu coração para ti, Senhor. Me ajuda a te amar com os meus sentimentos, te amar com as minhas lágrimas, te amar com o meu riso, te amar com o meu coração, Senhor. Me ajuda para não ser um amor mecânico, frio. Me dá um coração sensível, Pai, tanto para o Senhor quanto para as pessoas à minha volta. Podes pedir isso para o Senhor. Atrai, Senhor. Às vezes nosso coração está tão ocupado nesta vida. Preocupações. Mas hoje queremos dizer: Senhor, o Senhor é o primeiro, soberano, ao qual eu me rendo. Fique falando com o Senhor por um momento. O grande mandamento da lei envolve coração, alma e entendimento. Não tente amar a Deus só com seu entendimento. Ponha coração. Fique diante do Senhor. E deixe o Senhor também te tocar. Toca nessa hora, Senhor. Pessoas que estão abatidas, preocupadas, pessoas que estão tristes, algumas sobrecarregadas, fardos pesados nas suas almas. Eu te peço, Jesus, da maneira como o Senhor amou, extrema maneira, na cruz, esse poder venha de lá, e venha em cada coração agora, Pai. Se você nessa hora, nessa noite, gostaria de entregar a sua vida para Jesus, e ser um apaixonado por Jesus, diga para Ele agora mesmo, porque Ele não abriu mão de nenhuma pessoa. Não importa o que você fez, quem você é, Ele te ama. Ele te ama. E se você quer ter seus pecados perdoados, peça a Ele agora. É num ato de fé. Se você precisa de paz, peça a Ele agora, te reconciliando com Ele. Se você precisa amor de verdade no seu coração, peça a Ele, porque Ele sabe como amar e como ensinar amor. Peça. Se você precisa salvação da sua alma, peça agora. Aleluia. O maior valor que você tem não é bens, não são pessoas, não é conhecimento. O maior valor é ter Jesus Cristo dentro do teu coração. Se você é tocado por Deus e gostaria, num ato de fé, de demonstrar: Deus me tocou nesta noite e eu o toquei. Num ato de fé, se você quer ficar de pé, eu te convido nesse momento. Se você está sendo tocado pela palavra, por esse momento, não olhe para ninguém não, só olhe para você e Deus. Só você e Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado pelo teu amor. Se nós aprendemos alguma coisa de amor, é porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor é o exemplo. Deus está me mostrando nesse momento mesmo que tem gente aqui vivendo um furacão na sua vida. É tempestade. Eu quero te entregar essa palavra de Deus. O alívio vem dele. Busca nele agora o refúgio, o abrigo. O furacão pode continuar existindo, mas você indo para ele está num abrigo seguro. Um furacão sentimental, ainda Deus está me mostrando isso. Entregue a sua vida para ele. Obrigado, Senhor, que a tua palavra ilumina o nosso coração, a tua palavra nos dá sabedoria, a tua palavra tem poder de nos levantar. Obrigado por essa noite linda. Que noite, Senhor, que noite contigo aqui. Não tem nada que substitua, nada que pague. E eu nunca vou trocar a tua presença por nada. Por nada, Senhor. Nos faz tão bem a tua presença. Obrigado. Por todos nós que fomos tocados, obrigado. E eu sei, Senhor, uns mais, outros menos. Mas compromissos e paixões estão acesas em nossos corações. E todos que estão de acordo com isso e dizem: eu estou tocado pelo Senhor. Você pode dizer amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia.